Hoje, dia 22 de novembro de 2015, aqui na Vida Nova nós vamos ministrar a palavra. Estou gravando aqui, você pode acessar o site www.vidanovaitabuna.com.br e vai ter todo o nosso material, nossa visão, nossa missão, nossas estratégias para atrair o reino de Deus. E também essa pregação estará lá em breve, no site, assim como outras, ok? Mateus capítulo 5, versículo 5 diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Mateus 6, 5, perdão. Vocês estão atentos, hein? Mateus 6, 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos os homens. O problema aqui não é orar em pé, nem no meio da congregação, ok? O problema aqui é para serem vistos os homens. Amém? Está claro? Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para todo sempre. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor fenda o céu sobre nós nessa noite e o Senhor nos surpreenda, Senhor. Deus, eu sei que é muita presunção minha te pedir algo assim, mas eu quero pedir na medida da nossa necessidade. E se o Senhor fizer algo conosco nessa noite, na medida da nossa necessidade, certamente o Senhor vai fazer algo extraordinário. Porque a nossa necessidade é extraordinária. Muitos de nós, ou todos nós, muitas vezes chegamos em um lugar onde nós achamos que está tudo bem e nós começamos a abrir mão do nosso lugar que o Senhor, a um custo altíssimo, conquistou para nós. Quantas vezes, Senhor, nós simplesmente temos uma vida paralela, uma vida indiferente àquilo que o Senhor conquistou para nós. Precisamos de libertação, precisamos de cura, precisamos de revelação na Tua Palavra. Precisamos que o Senhor nos faça entender esse mistério, porque se o Senhor abrir o nosso entendimento, se o Senhor vir com graça sobre nós e abrir o nosso interior, e abrir o nosso coração, e derramar essa revelação sobre nós, nós nunca mais seremos os mesmos. Eu creio que o Senhor pode fazer isso. Eu creio que o Senhor quer fazer isso. Então, Deus, quebra todo impedimento natural, sobrenatural, psicológico, físico, em nome de Jesus agora aqui no nosso meio, Senhor. E nós possamos ouvir a Tua Palavra e recebê-la, sem reservas, Senhor. Quantos de nós ouvimos a Tua Palavra cheia de reservas? Reservamos áreas que queremos que o Senhor haja e outras que não queremos que o Senhor haja. E que nessa noite o Senhor nos ministre totalmente. Todo o nosso ser seja tocado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém? Aleluia. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina aos seus discípulos a orarem. É interessante porque os discípulos, eles, segundo o que a Bíblia mostra, e que eu, se você conhece, por favor, me mostre, a Bíblia, ela não mostra eles pedindo a Jesus para ensinar como Jesus fazia milagres, como Jesus expulsava demônios, embora ele ensinasse tudo isso. Mas fica claro na palavra de Deus que os discípulos, eles estavam interessados em aprender como deviam orar. Porque eles começaram a perceber também que Jesus, ele tinha algo diferente. Porque os escribas que conheciam muito a Bíblia, eles conheciam muito a Bíblia, mas eles não viviam. Alguns até viviam o que conseguiam, mas eles viviam muito menos do que conheciam. Os fariseus, que era outro partido judaico, eles conheciam muito também, mas eles viviam menos ainda. Inclusive, Jesus falou desses especialistas em leis e em trejeitos e em rituais. Jesus disse: olha, vocês rodam o mundo para fazer um prosélito, um discípulo, mas vocês tornam eles piores do que vocês. Só que aqui em Lucas 11, versículo 1, não precisa abrir, diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele lhes ensinou e ordenou a oração, e a oração que nós acabamos de ler. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que Jesus, quando ensinou eles a orar, e não vou falar sobre o Pai Nosso hoje, posso falar outro dia, mas existem algumas verdades aqui que são tão conceituais que alguém pode dizer: puxa vida, mas Jesus, como que Jesus em tão pouquinhos versículos ele ensina-nos a orar? Ele podia ensinar orações tão grandes, tão poderosas. Mas aqui, irmãos, está um sumo, um resumo. Aqui está como se pode dizer, como se ele peneirasse e saísse aquele sumo, aquela inspiração para que daqui saísse todas as orações que nós precisamos fazer. E tem uma parte que eu quero falar sobre ela hoje, que eu acredito que pode revolucionar a minha e a sua vida. O versículo 9, ele diz: portanto vos orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós sabemos, e eu vou ser obrigado, por causa do contexto, a falar pelo menos do versículo 9, para depois falar do versículo 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, Deus é Pai. Amém, irmão? Toda vez que você orar, você deve lembrar da paternidade de Deus, não baseado na paternidade do seu pai terreno, porque muitas vezes, na maioria das vezes, não é a melhor referência. Então, Jesus ensina a que eles tenham uma relação com Deus como Pai, e isso já era absolutamente revolucionário. Isso já quebrava a maioria dos paradigmas de como aqueles homens que eram ditos versados na Bíblia, ou pelo menos na lei, ou no Velho Testamento, que é o que tinha de Bíblia naquele tempo, eles ensinavam o povo a se relacionar com Deus como Senhor, Adonai, Senhor, mas não como Pai, embora a palavra de Deus tivesse dado várias dicas de que Deus era o Pai de Israel. E Jesus quebra isso logo, diz: Senhor, vocês vão começar do jeito certo, vocês vão começar já próximos dele, porque ele está com vocês, e na pessoa do Espírito Santo ele mora em nós, amém? Pai nosso, não é só Pai seu. Se você acha que ele é só Pai seu, você vai pedir para ele tomar partido por você. Mas se você lembra que ele é Pai seu, e ele é Pai da sua esposa também, então aí não dá para você pedir para ele tomar partido. Ele diz: olha, Pai é nosso. Quando ele fala Pai nosso, ele fala: eu peço a Deus, que não é Pai só meu, mas é Pai de muitos outros. E como já disse alguém, irmão não escolhe irmão, quem escolhe o irmão do irmão é o Pai. Às vezes alguém diz assim: ah, se você for para o céu, não quero ir para o céu. Já disse, já declarou que está no inferno, que era ser assim mesmo. A gente não escolhe. O Pai é nosso, Pai nosso que estás nos céus. Mas assim, ele, embora sendo Pai, Pai, Pai mesmo, que gerou no seu Espírito. Irmãos, vamos lembrar de uma coisa: Jesus foi gerado pelo Espírito Santo em Maria, amém? Enquanto homem, mas ele já existia enquanto Deus. Mas enquanto homem, ele foi gerado na barriga de Maria por obra do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz lá em João 3, Jesus explicando para Cornélio, para Nicodemos, ele diz: você precisa nascer outra vez. Esse nascimento que você tem, nascimento da barriga, de água, da carne, é carne. Você precisa nascer do Espírito. De que Espírito? Espírito de Deus. Quando você recebe Jesus, você é regenerado, você é gerado de novo, você não é reciclado, você é gerado pelo Espírito de Deus. No momento que você recebe Jesus, o seu espírito morto é feito de novo, é feito de Deus e você nasce de Deus, amém? É por isso que muda muita coisa depois que a gente recebe Jesus. Porque depois que a gente recebe Jesus, antes a gente era o quê? Um espírito morto, um corpo vivo, muito vivo e uma alma mais viva ainda. E nós éramos guiados pela alma, pelas emoções. Mas a Bíblia diz que os nascidos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Irmãos, muitas pessoas dizem assim: ah, eu estou me desconhecendo, estou fazendo coisa errada. Mas mais pessoas ainda me dizem: estou me desconhecendo, estou fazendo tantas coisas certas. Porque o Espírito de Deus está governando você, amém ou não? Então, uma vez que nós recebemos a Jesus, nós somos corpo, servo de um Espírito vivificado. E uma alma disciplinada. Nós não devemos ser pessoas almáticas, emocionais. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada que separa junta e medula, alma e espírito. A Bíblia nos separa alma e espírito. A Bíblia diz: para com isso, você está achando que está sendo espiritual, mas você está sendo guiado pela sua alma. Aquela pessoa que diz: eu não senti de honrar o meu marido, eu não senti de cuidar da minha esposa, eu não senti de ser submisso ao meu pastor, eu não senti de obedecer à Bíblia, eu não senti de congregar, eu não senti. É uma pessoa sentimental, uma pessoa almática. Mas se ela conhece a palavra de Deus, essa mesma palavra de Deus, começa a separar alma e espírito. E começa a ficar claro para ela o que é uma sugestão da alma e o que é uma ordem do Espírito de Deus. E a pessoa vai obedecer ou não. E como eu sempre tenho dito a vocês, toda a palavra de Deus vem junto com ela, o poder de Deus para você cumpri-la. Vem. Ah, eu não consigo. Consegue sim. Talvez você não consiga ser quem você sonhou em ser, igual um rapazinho da Bíblia chamado Paulo. Ele diz: o bem que eu quero, esse não faço. Já o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Eu confesso a vocês que eu não consegui ser o crente que eu quero ser. Mas eu não desisto. Alguém disse para mim uma vez assim: às vezes não dá vontade de ser Tiago, só Tiago. Aí eu falei: todo dia. Mas aí eu me lembro que eu quero ser fiel ao que eu disse. Eu lembro da ideia, mas eu vou me esforçar. A pessoa disse: não dá vontade de ser só Tiago, Tiago, só Tiago. Aí eu falei: todo dia tenho vontade de ser Tiago, só Tiago. Mas eu lembro que eu não me governo. E eu continuei e disse: e eu também lembro que se eu for Tiago, só Tiago, um monte de gente vai ser só um monte de gente. Eu pensei na igreja. Cara, se você for Lucas, só Lucas, você vai ser desobediente e um monte de gente que está ao seu redor só vai ser um monte de gente. Você já pensou nisso? Quando você vive menos do que Deus tem para a sua vida, você não faz mal só a você, você faz mal a um monte de gente que está ao seu redor, que precisa que você sirva ao Senhor. Porque precisa se inspirar, precisa ser motivado por você. Então não dá para ser só Tiago, primeiro, porque eu não me mando. Segundo, porque se eu for só Tiago, um monte de gente vai ser só um monte de gente. Ele é Pai, Ele tem o Espírito dEle dentro de você. E você pode contar com Ele, mas Ele não é só Pai seu, Ele é Pai de outros também. E Ele está no céu, num trono de glória. E eu não dá tempo de falar muito nisso agora, já vi que não vai dar tempo de terminar nem o sermão que eu preparei. Mas aí semana que vem você volta, tá bom? Para ver o resto. Ele está no céu, irmãos. No alto e sublime trono. Que quando Isaías viu o trono de Deus, ele disse: ai de mim que sou pecador e vivo no meio de um povo de puros lábios. Todas as vezes que você vê a glória de Deus, você é chocado pela necessidade que você tem de Deus. Não dá para você perceber a glória de Deus e sair de lá assim: uhul, eu estou ótimo, uhul, eu sou o máximo, uhul. Não dá. Porque a glória de Deus mostra quem Ele é e mostra quem você é. Mas a glória de Deus também mostra quem você pode ser nele. Toda vez que você sai da glória de Deus, você sai ciente que precisa melhorar. que você está ciente do que você tem de errado, mas está ciente do que Ele tem de certo para você. É por isso que a gente tem que buscar a Deus, irmãos. Precisa buscar o Senhor. Você está abatidinho, você está achando que não vai conseguir, você está achando que ah, não dá para mim, não dá para mim. Aí você vai lá e visita a glória de Deus. Ah, negócio forte, Brasil. E a bispa Maria Cléia nem veio hoje, porque a Maria Cléia não vai. Tá. É porque Paula é loura, gente. Eu digo que ela é a mulher do apóstolo Tiago, Santiago, entendeu? É sério, não dá nem para rir, né, irmãos? A gente fala da glória de Deus. Então vamos lá. Ele é Pai, Ele é nosso, que está nos céus, santificado seja o nome dEle. O nome de Deus é santificado pela conduta dos seus filhos. Ninguém, eu digo isso aqui muitas vezes, ninguém vai dizer assim, olha que menina, se Sofia fizer uma malcriação na escola, o que é que vão chamar ela de? Malcriada. Vão chamar ela de? Mal educada. Vem cá, quando alguém chama uma criança de malcriado, quem errou na história aí? Não é verdade? Se ele é mal educado, a gente está falando que os pais não são bons pais. Então, quando você diz assim, santificado seja o teu nome, meu pai, você está pedindo para que ele seja santificado na sua conduta. Irmãos, eu não quero perder para as cachoeiras. Não quero perder para o Oceano Atlântico. Não quero perder para as Ilhas Fiji. Não quero perder para Galápagos. Porque a Bíblia diz que a natureza anuncia as obras da mão de Deus. Amém? Mas eu acho que eu posso vencê-los. Você já pensou se perder para uma cachoeira? Que vergonha! Fala, Deus disse que os anjos poderiam ter anunciado, mas Deus escolheu que nós fizéssemos isso. Então você santifica o nome de Deus com a sua conduta. As pessoas têm que olhar para você e ficar mais maravilhados com a sua vida, Felipe, do que ficariam diante da cachoeira da fumaça na Chapada Diamantina. O negócio é bonito, viu? Quem já foi aqui sabe o que eu estou falando. Quem aqui já foi aventureiro como eu. Tem lugar que você olha assim e diz assim, uau! Eu lembro que eu ia muito quando eu era meio hippie. Eu já fui meio hippie, irmão. Eu tinha um cabelo aqui, encaracolado. Eu parecia Caetano Veloso. Só que era mais forte. E aí eu cheio de pena na cabeça. E aí ia lá, fumar o cachimbo da paz. Tão opresso, misericórdia. Me achando mais livre dos homens. Eu era tão ripão que uma vez eu estou correndo, o cara ia matar uma cutia. Ou não era, se era uma cutia, ou se era uma paca. E aí eu vi o cara com a espingarda, você ia correndo atrás dele com a faca na boca, passando o rambo. Ah! Para salvar a natureza, meu Deus do céu. Como é que a gente faz os ridículos desses pelo mundo, não vai fazer algo parecido ridículo pelo Senhor, né? E eu lembro que em alguns lugares lá que a gente ia acampar e tudo, eu acho ótimo ir acampar, nada contra isso. E aí vinha um pessoal assim muito estranho, sabe? Aquele pessoal assim, tão estranho que é para aqueles que Jesus veio. Porque você já está bem. Jesus não veio para os sãos, para quem está domingo de noite na igreja. Jesus veio para os doentes. E aí, aquele povo todo que Jesus morreu por eles, chegava assim. Eu estou meio desatualizado de gíria, mas eu vou tentar. Vem! Que massa, velho, isso aqui é muito massa, véio. Estou sentindo Deus aqui, vocês estão sentindo Deus aqui? Aí outro dizia, olha só, essa cachoeira é o verdadeiro hálito de Deus, cara. A natureza está cumprindo o papel dela, anunciando as obras de Deus. Eu quero que alguém chegue perto de você e diga assim, rapaz, você é o próprio hálito de Deus, já estou, véi! Já pensou? Alguém chegasse no trabalho e falou assim, mano, chego perto de você, parece que eu estou perto de Deus, véi! É um cheiro que você tem, diferente. Infelizmente, muitas vezes, a cachoeira está vencendo a gente. Mas o Senhor vai nos mudar em nome de Jesus. O Senhor, irmãos, Ele tem feito isso com vocês aqui. Eu tenho visto testemunhos maravilhosos de pessoas que têm chegado perto de vocês e têm dito assim, que há com você? Tem um negócio diferente em você. Você tem uma aura especial. Uma vez a menina falou para mim assim, na faculdade, você tem assim uma aura especial? Aí eu falei assim, é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém, não, irmão? Olha só, ele está no céu e o nome dele é santificado através de você. E agora, no começo, na introdução, diz assim, venha o teu rei. Venha o teu rei. Abre Efésios. Hoje a gente acaba, pelo menos, a introdução, semana que vem a gente continua. Efésios, capítulo 1. Versículo 3. Hoje eu quero falar um pouco sobre como materializar os nossos tesouros conquistados por Cristo. Hoje eu quero falar sobre materializando o reino, apalpando o reino, vendo o reino, caminhando no reino. Como materializar os nossos tesouros conquistados por Cristo. Materializando o reino. Vamos falar só essas duas, três palavras, materializando o reino, vamos lá? Materializando o reino. Vamos lá? Materializando o reino. Preste atenção. Versículo 3, capítulo 1, diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Olha que coisa extraordinária. Ele faz uma oração aqui a Deus, escrita, e diz, bendito Deus e Pai. Lembra que a gente falou de Deus com o Pai? Amém? Não foi agora que falamos? De nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte, com todo tipo, com toda variedade de bênçãos espirituais, ou bênção espiritual, nas regiões celestes em Cristo. Primeiro, primeira forma de materializar o reino, já que Jesus disse, venha ao teu reino, já que Jesus disse, existe um reino, existe uma graça, existe um lugar, existe uma lei, uma canção, um hino, uma nação, existe algo muito maior, muito mais bem organizado, muito mais bem estruturado, perfeito, que é preparado para vocês. A palavra de Deus diz que Jesus foi preparar-nos morada. A Bíblia diz assim, olha, confia em mim, eu não te disse que na casa de papai tem muitas moradas? Se não fosse assim, eu não haveria dito. Mas lá no grego não diz morada, diz quartos. Na casa de meu pai há muitos quartos. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês. Então fiquem tranquilos, eu estou indo, estou preparando morada para vocês lá. Amém, irmãos? Quem vai morar no céu, diga amém. Eu vou morar no céu. Tem a música, né? Eu vou morar no céu. Mas enquanto a gente não está lá, quero dizer uma coisa para você. Jesus, ele quer que você comece a ser preparado para esse reino. Os fugitivos da Coreia do Norte, quando eles vão para a Coreia do Sul, eles, quando fogem, a polícia os encontra, eles não vão direto para o meio da sociedade na Coreia do Sul. Coreia do Norte é um país extremamente comunista, imperialista, ditatorial. O seu presidente, ele é como Hitlerzinho, ele é um sádico, ele é alguém tão endemoniado e tão malvado, que ele não tem receio nenhum de mandar matar os cristãos, seja a idade que for, se forem grávidas, ele manda matar, porque ele não quer cristãos no reino dele, da Coreia do Norte. E Quando alguém foge desse império tirano, onde as pessoas morrem de fome, onde a televisão estatal, que é a única que tem, quando dá um terremoto, diz: terremoto hoje por ser aniversário do nosso grande imperador. Notícia oficial. Então, nesse lugar miserável, onde os cristãos são perseguidos e mortos, quando alguém consegue fugir para a Coreia do Sul, que é um país rico, eminentemente cristão, onde tem igrejas as mais fortes e missionárias do mundo, o que é que faz com esse migrante? Eles levam ele para um centro de treinamento. Porque o sujeito não tem condições de viver na Coreia do Sul, tamanha é a brutalidade que é aquele lugar. Irmãos, a igreja é o centro de treinamento que nós temos para ir para o céu, não é ou não? Você percebeu que a linguagem dos crentes é diferente? Você percebeu que a lida dos crentes, estou falando dos crentes de verdade, ok? É diferente? Você percebeu que a conversa de quem tem ao Senhor é diferente? Eu lembro que alguém veio para o nosso meio e disse assim: olha que maravilha, gente, tão diferente, eu sento com as irmãs para conversar, ninguém fala da vida dos outros. Eu não estou dizendo que as mulheres falam da vida dos outros, eu estou dizendo que houve uma sensação de maravilha com aquela irmã, porque ela ficou alguns minutos, horas, conversando com algumas mulheres, e ela disse assim: ninguém falou da vida de ninguém. É o reino, amém? Os homens entram no meio dos homens e não vêm eles falando de moralidades sexuais, de como eles passaram o patrão para trás, de... Não. Tem um sentido, tem um propósito. A igreja é esse lugar onde nós treinamos para ir para o céu, irmãos, amém ou não? Como que se atrai o reino? Porque a Bíblia diz aqui em Efésios 1:3, que nos tem abençoado com toda sorte de bens espirituais nas regiões celestes. Imagine que você tem. A Bíblia diz: nós deveríamos fazer própria de Deus, se Ele nos derramar do céu bênção sem medida sobre nós. O que é que detém, então, isso que já foi liberado, isso que já foi comprado, isso que já foi conquistado por Jesus para nós? Liberado, comprado de quem? Explique isso direito, pastor. Nós viveríamos tudo isso, irmãos, a gente ia viver mais de 1000 anos. Já pensou? 1000 anos é tempo pra caramba, né? Na verdade, muitos teólogos, eu inclusive estou nesse meio, creio que nós não morreríamos. Não teria sentido para a morte. Nós, só tem uma parte que eu não gosto do Éden, porque não comia carne, né? Só depois da queda que a gente pode comer a picanha na brasa. Mas certamente a manga tinha gosto de picanha na brasa. E aí, irmãos? A gente era para ver tudo isso. Quem houve? Houve o pecado de Adão. E você faria a mesma coisa mais cedo ou mais tarde? E com o pecado dele, ele foi privado da árvore da vida, porque ele já tinha comido a árvore do conhecimento do bem e do mal, e se ele comesse a árvore da vida, ele ia ser eterno. Com o pecado. Então ele foi privado do Éden. E as maldições se acumularam. A Bíblia diz que do sol do seu rosto ele comeria o pão, a mulher teria suas dores multiplicadas, a vontade da mulher seria para o homem. Então vamos aqui comigo, olha só. Se não houvesse pecado, nós teríamos esse reino pleno até hoje. E viveríamos plenamente até hoje. Plenamente. Plenitude. Mas houve o pecado. Mas a Bíblia diz, lá chamado próprio Evangelho, lá em Gênesis ainda, que da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente e ela lhe morderia o calcanhar. Se referindo a quem? A quem? A Jesus. E Jesus, segundo o que dizem Pedro, segundo o que dizem os Evangelhos, Jesus, ele quando morreu, ele recebeu em si, como diz Isaías, toda a Bíblia fala sobre isso, ele recebeu as nossas maldições e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus hematomas nós somos sarados. É por isso que quando o diabo diz: você pecou e você não tem mais direito de nada, se contenha com sua vida medíocre, pare com essa hipocrisia de ir para a igreja, você é um perdedor, você é um mentiroso, você é um hipócrita, e quando você diz amém a isso, você nega a obra da cruz. Quando o diabo lembrar dos seus pecados, quando o diabo falar dos seus pecados? Sabe o que você diz? O diabo fala, e seus pecados? Aí você diz assim, então Jesus, vá procurar nele. Todos os meus pecados. Os pecados que ainda vou cometer estão escondidos em Jesus. E eu quero, em nome de Jesus, dizer que o primeiro passo para você viver o reino de Deus e materializar o reino de Deus é pela fé. Você tem que crer. Primeira forma de eu viver o reino de Deus, de eu viver as bênçãos espirituais das regiões celestes, porque já estão lá, já foram liberadas, mas é como se houvesse um céu de bronze entre aquilo que Deus conquistou. Jesus, então, na cruz, ele pagou a dívida que nós tínhamos com Deus. Jesus não pagou nada para o diabo, mas a dívida que tínhamos com Deus. E hoje temos livre acesso ao Pai, como diz Hebreus. Então, por que a gente não vive o que Deus já conquistou para nós? Primeiro, porque nos falta fé. Porque a gente prefere crer no que o diabo acusa do que no que o Espírito Santo liberta e libera. Deus tem me treinado para ver heróis, campeões, nas pessoas menos prováveis. E às vezes Deus traz para mim um bagacinho de gente assim, e eu olho para o olho da pessoa, como faço quase todos os dias, quase todas as semanas, quase todos os meses, o ano inteiro, digo assim, olha, você não sabe ainda o que você pode vir a se tornar. Você não sabe ainda o que Deus pode fazer através da sua vida. Você tem que parar de confiar nas suas dificuldades, nas suas adversidades, e precisa confiar mais no que Deus disse que você era, no que Deus disse que podia fazer através de você. Você já pensou quantas milhares de pessoas podem mudar através da sua vida? Disse isso a alguém essa semana. Toda vez que eu vou no cemitério, eu fico olhando aqueles numerozinhos e digo, meu Deus, não teve nem o que dizer na lápide. Dizem que o lugar onde tem mais sonhos não é na faculdade, não é nas pós-graduações, MBAs pelo mundo, não é lá no Vale do Silício, onde tem tanta gente cheia de possibilidade. Onde tem mais sonho no cemitério. De um monte de gente que não creu no que a Bíblia disse. Irmãos, quando Deus manda para mim alguém, eu já sei qual é o meu papel na vida daquela pessoa. É tentar ajudá-la a ver um lugar extraordinário que Deus pode levar ela a viver. Mas é claro que eu preciso dizer para a pessoa que existem empecilhos até ela viver isso. E a maioria deles, sabe quem coloca? Nós. Tem pessoas que dizem assim, eu nunca vou vencer esse pecado. Aí eu sou obrigado a dizer os pecados que eu venci em Deus. Aí tem um amigo meu que fala assim, pastor, não fala seus pecados lá na frente não, pastor. Mas eu tenho que falar, porque a pessoa vai ver que eu também venci. Olha, eu já fui pornográfico, já fui feiticeiro, eu já fui maconheiro, eu já roubei, eu só não matei. E não foi homossexual, mas o resto que você pensar, não foi, mas pensei em ser. Aquele pensamento aberto assim, sabe? Por que não, né? O amor é livre. Imagina se tiver algum prazer que eu posso ter com um rapaz também, vou perder isso? Gente, foi Deus que, pela misericórdia dele, me poupou. Mas foi por muito pouco. Mas conheço muitos homossexuais que receberam Jesus. Inclusive, trato de muitos homossexuais. E tenho visto êxito. Tem alguns que dizem que não existe êxito homossexual. Eu conheço vários. Eu já tratei de vários. E quando me denunciarem e caçarem minha carteira de psicólogo, primeiro que não vão caçar, que Deus vai deixar. E se acontecer, eu boto uma placa assim, terapeuta. Acabou, terapeuta pode ser qualquer tipo de terapeuta. Vou lá e atendo. Eu creio, eu vejo. Quando eu olho para mim, eu vejo o que Deus fez em mim. E quando eu olho para cada um de vocês, eu vejo o que Deus está fazendo, o que Deus pode fazer. E você tem que olhar assim também. Parar de olhar para a família, parar de olhar para os amigos. Falar, esse é perdido, esse não tem jeito. Exatamente pelos que a gente diz que não tem jeito, que Jesus veio. Irmãos, às vezes a gente justifica até uma certa preguiça nossa. E assim, não adianta falar para essa pessoa. Essa pessoa aí não tem o que fazer mais. Isso aí é um caso perdido. Irmãos, a primeira forma de você viver o que já está nas regiões celestes. Gente, é um lugar, isso é um lugar. É uma dimensão paralela, é verdade, mas é um lugar aqui, o bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todo tipo de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. E olha o que ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Se hoje você é santificado, imagine que próprio Deus se responsabilizou para que essa maior das bênçãos chegasse até você, que é a sua salvação. Não chegou, amém ou não? E por que que algumas bênçãos espirituais não chegam? Porque para isso precisa de uma postura nossa. Primeira postura que tem que ter é crer. O Espírito Santo vai nem lembrar disso que eu estou falando. Você vai pensar assim: ah, não, eu sei que foi Deus que falou, mas às vezes Deus se engana. Às vezes Deus fica querendo mexer nossa bola. É coisa de pai, né? Pai é assim mesmo. Não. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E é pela fé. E eu creio que vai ser assim. E eu vou andar dessa forma. Eu vou caminhar assim. E eu vou dar passos de fé. Eu não ando por fé, eu ando por vista. Eu creio que Deus vai fazer assim com minha casa. Eu creio que Deus vai fazer assim com minha família. Eu creio que Deus vai fazer assim com nossa igreja. Nós vamos caminhar em fé. E nós vamos caminhar em fé. Nós vamos caminhar em fé. Eu não gosto. Às vezes eu estou perto de alguém e a pessoa diz assim: ah, esses dias, uma pessoa assim: ah, fiz aquele exercício, estou destruída. Eu falei: destru quê? Destruído? É só a gente falar. Não pode, irmãos. Não pode. Tem crente que fala assim: eu sou um crente fraco. Aí diz: pastor, isso não é programação neurolinguística? Pastor, isso não é pensamento positivo? Meu amigo, chame do que quiser. A Bíblia diz que eu não devo usar minha boca para maldição, para bênção. E eu acabo sendo convencido disso. E tem gente que diz tanto: a minha família não presta. Não, minha família não presta. Minha família não presta. Não, minha família não presta. Minha família não presta. Aí casa e leva o conceito para a nova família. Não, minha família não presta. Não, não. Ande por fé, não ande por vista, amém? Primeira forma de você viver o que já existe no mundo espiritual e ainda não chegou plenamente na sua vida é crendo. Quer ver? Eu sei que Deus tem um homem de Deus para me casar. Para mim não, não é para vocês. Eu já sou casado com homem. Aí a pessoa diz: é, né? De repente, se qualquer umzinho assim, tá bom, né? Não pode ficar só. Não pode ficar só. Irmão, olha, eu vou falar para você. Eu prefiro ficar com o que Paulo disse. É melhor só do que mal acompanhado. A mulher que crê que Deus não tem algo para ela, ela começa a flertar com a ideia de que serve, né? Basta me dar uma bola. Começa a se depreciar. E nenhum homem sério vai se interessar por uma mulher que se deprecia. Vou dar uma dica para vocês, mulheres. O que atrai um homem sério não é a depreciação, não. Mas é quanto você se impõe em Deus. Você é uma joia de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus tem um maridão para você. Deus tem um homem maravilhoso para você. Deus tem um homem cheio do Espírito Santo para você. Deus tem um homem disciplinado para você. Deus tem um homem com a vida financeira organizada para você. Deus tem um servo de Deus para você. Deus tem um homem que vai somar com você e vocês vão ganhar milhares de almas para Jesus. Tem que crer assim. Se você crê assim, você vai viver assim. Tiago 2:26. Quando der 8 eu termino. Não ouvi nenhum amém. Ah, meu Deus. Ah, entendi. Vocês querem mais, né? Tudo bem. Tiago 2:26. Se você não abriu, veja comigo. Porque assim como o corpo sem espírito é morto. Gente, você é forte. Você é forte, Brasil. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tem gente que crê e só crê. Não, eu creio. Por que também tem gente que crê e não acessa essas bênçãos que Deus já liberou? Irmãos, quando eu falo bênçãos, eu falo toda necessidade que você tem e algo mais, em todas as áreas. Em Cristo não quer dizer só que são bênçãos de natureza espiritual, na perspectiva de que, quando diz bênçãos espirituais das regiões celestes em Cristo, não está falando só de ser mais servo de Deus, não está falando só de ser cheio do Espírito Santo, não está falando só de ser cheio de dons, cheio de fruto do Espírito principalmente, não fala só disso, mas fala também das consequências disso. Amém ou não? E está tudo lá. É como se tivesse uma grande rede de incredulidade segurando tudo. Mas tem gente que crê, pastor, e não vive. Por quê? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Como que eu vou atrair esse reino de Deus? Como que eu vou viver essa toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo? Como que eu vejo? Primeiro você tem que crer. Segundo você tem que ir. Primeiro, crendo, no gerúndio, é contínuo. Depois, reinando. Aí você diz, ah, entendi, pastor. Vou entrar no consórcio essa semana para comprar o Camaro. Eu sou filho do rei. Oh, glória. Vou botar lá um adesivo no fundo assim, ó. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Irmãos, não é bem isso que a Bíblia está falando. Reinar não é ostentar. Reinar muitas vezes é liderar, inclusive em meio à escassez. Lembra de Neemias? Neemias recebeu muitos tesouros do rei para poder reconstruir os muros de Israel. Mas ele chegou em situação de caos. Todo tesouro que você recebe, toda dádiva que você recebe, é para edificar o reino de Deus e não o seu próprio reino. Às vezes eu me acho sabido, eu não vou mentir para vocês não, olha por mim para não ser vaidoso. Às vezes eu estou atendendo alguém e digo assim, rapaz, essa foi boa, viu? Às vezes eu estou pregando, digo, olha só. Mas sempre o Espírito de Deus me lembra a quem eu sirvo. E glória a Deus por isso, que eu nunca me esqueço. Porque não pode vir de mim. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das Luzes, onde não há mudança e sombra de variação, amém? No Império Romano, quando os gladiadores venciam o campeonato e eram aclamados pelo povo, eles saíam um carro aberto por Roma e o povo gritava o nome do gladiador e gritava, gritava, gritava, gritava, e era uma catarse, o povo gritava, gritava. Mas ia um servo de César atrás dele. O servo de César tinha só uma função, falava no ouvido dele assim, ó, tu és escravo, César é o rei. Tu és escravo, César é o rei. Tu és escravo, César é o rei. Parece o Espírito Santo, né? Que fica dizendo assim, tu és escravo, Jesus é o rei. Tu és escravo, tá cantando bonito? Tu és escravo, Jesus é o rei. Tá pregando direitinho? Tu és escravo. Deu uma oferta boa? Tu és escravo. Cuida bem da casa? Tu és escravo, Jesus é o rei. Tem um monte de reizinho por aí, que se o pastor na hora de pregar, fica todo preocupado. Ele fica assim, olhando para todo mundo, às vezes está todo mundo com a meia azul, porque ele não pode falar de meia branca na igreja. Por quê? Porque tem um monte de reizinho. Não pode. Um dia o pastor foi numa igreja, e aí o diácono chegou e falou assim, vem cá, pastor, vem cá. É o seguinte, aqui assim, ó, não pode falar de cigarro, porque o irmão ali trabalha na Souza Cruz. Não pode falar de bebida, porque o irmão ali trabalha na Ambev. Não pode falar de contrabando, porque o irmão ali faz contrabando. Não pode falar... Aí no final, o pregador falou assim, vem cá, tem algum japonês aqui? Não. Ah, ótimo, vou falar mal de japonês. Não, irmão. Eu prego, às vezes, até contra mim mesmo aqui, não sei se vocês perceberam. Aí quem é mais próximo fala, ei, pastor, isso aí é pra você. Irmãos, Nós temos que andar reinando. O que é andar reinando? Salmo 23, abre aí, por favor. Daqui a 10 minutos a gente termina. Se Jesus não voltar antes. Está terminando, Jesus voltar antes. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oh, a gente gosta, né? Oh, glória, olha aí, ó. Não vai me faltar nada, aleluia. Não vai faltar nada, irmãos, inclusive os intempéries que tem na vida de um pastor, a chuva, a geada, a noite. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, aleluia. Leva-me para junto às águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pela sereia da justiça, por amor do nome dele, porque ele é rei, você é servo, é por amor do nome dele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está, porque tu estás comigo, teu cajado, o cavalo e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente misericórdia, bondade e misericórdia, que são bens espirituais, me seguirão todos na minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ah, então as bênçãos vão me seguir, vão. Mas você tem que reinar. A Bíblia diz, prepara-me uma mesa, apresenta-me meus adversários, unges-me a cabeça com óleo. A unção com óleo era para reis e sacerdotes. Ó, não abra mão do seu reinado, não. Reine. Quantos de vocês são tão cheios de talentos? Tão cheios de talentos. Mas passaram por uma dor, por uma frustração, por uma perseguição, por uma enfermidade. E disse, não, eu estou no banco, pastor, eu estou precisando. Eu sofri muito. Como é que eu vou dizer que não sofreu? Deve ter sofrido mesmo. Para uma pessoa cheia de talento, de dom, se resumir ao banco, deve ter sofrido muito. Mas eu quero dizer uma coisa da parte de Deus para você. Reine, reine. É reinando que você vai receber porções do céu que você recebia antes de forma tão intensa e não recebe mais. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Sabe o que é isso, irmãos? Deus coloca os medos, as frustrações, as enfermidades, as dores, as perseguições, todas na sua frente. E Ele pega você e te dá autoridade sobre todas elas. Unges-me a cabeça com óleo. E eu fico pleno diante dos seus adversários. Às vezes nosso maior adversário é a nossa história. Mas ele unge sobre a história. Às vezes nosso maior adversário é a frustração. Ele te unge sobre a frustração. Às vezes nosso maior adversário foi uma enfermidade que foi causada por uma traição. Mas Deus te unge apesar da sua dor. Quem lhe dá autoridade para reinar? Ele. Quando você não vive o reino que Ele lhe deu, onde são os surtos? Onde são aqueles que Ele confiou para você cuidar? Olha, irmãos, eu coisa para vocês. Jesus passou os 3 anos e meio com aqueles meninos e conseguiu convencê-los de que eles deviam reinar em vida. Eles tinham que dar a vida por aqueles que iam seguir a Jesus através deles. O que é que eu preciso dizer para vocês? O que é que Deus precisa dizer para vocês? Para que a gente viva o nosso reinado de Deus. Ele está dizendo, olha, Ele te unge na presença dos adversários, Ele dá autoridade sobre toda e qualquer limitação que você tem. Ah, pastor, mas eu vou te confessar, eu tenho uma dificuldade, que quando é do meu jeito, eu fico zangado. Ele te unge, inclusive, sobre a arrogância. Amém, meu irmão? Reinando, você vai receber e viver aquilo que já está liberado no céu para você. Apocalipse 5, 9 a 10. Quem está comigo ainda, diga amém. Se você não achou, acompanhe por causa do tempo. E entoava novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus. Amém? Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Ah, não, pastor. Isso aí é só para quando Jesus voltar, vai ter um milênio, não sei o quê. Outro dia a gente fala sobre isso. Se você quiser, tem versículo por versículo praticamente um ano inteiro de estudo de Apocalipse que nós tivemos aqui em Vida Nova. Pode ir lá no site. Mas quero dizer o seguinte, olha só. Abra aí Apocalipse ainda para te provar uma coisa. Vamos à igreja Tiatira. Apocalipse. Acho que esse texto na Bíblia se explica. Amém ou não? Amém ou não? A igreja Tiatira. Tá? Tiatira, versículo 18. Capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que a primeira. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostituição de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Irmãos, que imoralidade estava essa igreja de Tiatira, hein? Imagina, até culto a demônios tinha dentro da igreja. Matarei os seus filhos e toda a igreja, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tanto quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como ela dizia, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerás e as reduzirás a pedaços como se fosse objeto de barro. Reinar. Não importa o que aconteceu com a sua vida, importa quem disse que você deve reinar por Cristo. Amém ou não? Aleluia, você vai se empolgar muito mais quando você estiver orando e disser: Deus, aplica a palavra que o pastor falou na minha vida aí, Senhor. Como é que eu vou praticar esse negócio? O que é que eu tenho que crer para que as bênçãos espirituais nas regiões celestes de Cristo venham sobre mim todas plenamente? Eu quero viver como uma pessoa que vive o reino de Deus, que faz parte do reino de Deus e caminha reinando em Deus. Para mim, o homem que mais caminhou reinando em Deus, Paulo foi um deles, João foi outro deles, embora João fosse o período de teologia chamado de intertestamentário. Paulo, ele era um nobre de Deus. Ele reinava. Ele anunciava a identidade do reino de Deus. Antes de eu terminar, quero dizer uma coisa para você. Não creia no que o diabo diz sobre você. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E uma das coisas que Deus tem me usado muito com as pessoas que eu tenho atendido é desmontar algumas mentiras do diabo. E ele estrutura mentiras de forma tão, tão excelente, porque ele usa premissas falsas misturadas com premissas verdadeiras. Não foi assim que ele fez no Éden? Então você não pode comer nada. Como ele falou com Jesus: tu és filho, ora, se tu se jogar daqui, os anjos calçarão os teus pés. Não é o que a Bíblia diz? Você forma essas pedras em pães. Ele usa sofismas. O que é um sofisma? É uma mentira embrulhada em algumas verdades. Ele diz: mas não foi sempre assim na sua vida até agora? Mas não foi assim que você aprendeu? Mas não é assim que você é? Não é assim que você tem feito? Para com isso. Que crê que nada. Você já faz demais. Irmãos, eu tenho uma obstinação, um sonho que Deus me deu. Que cada ovelha que eu cuidar, E eu preciso melhorar muito no cuidado, mas Deus sabe que eu tenho dado o meu melhor. É uma responsabilidade minha ensinar na prática a cada um de vocês que o Senhor nos chamou a sermos cada crente um discipulador. Porque Jesus disse que nós deveríamos fazer discípulos. Deus acha bonita a sua adoração. Uau, Ele acha bonito. Deus gosta quando você entrega um bem seu para Ele. Ele acha lindo. Deus gosta quando você age com caráter maravilhoso. Mas quando Jesus resumiu a sua missão, Ele disse, façam discípulos. Tenham pessoas que você vai acompanhar pessoalmente. Você vai ensinar elas a Bíblia. Você vai ensinar elas a guardar a Bíblia. Você vai batizar elas. E você vai ensinar elas a fazer outros discípulos. Quem faz isso hoje na igreja? O diabo, ele tem uma missão, um sofisma com a igreja. E Deus tem vencido isso. O diabo quer ensinar para cada um de nós que um bom crente é aquele que vai aos cultos, entrega o dízimo e não vai para a balada. Mas o que Jesus diz de um bom crente é um crente que vive tanto a palavra que ele é capaz de reproduzir Cristo em outras pessoas. Você tem que perseguir isso. Você tem que acreditar nisso. Você tem que ter fé nisso. E você tem que começar a agir baseado na palavra dele e começar a reinar em vida com ele. Vamos ficar em pé? Quero terminar. Semana que vem, quero convidar todos vocês, mesmo quem está nos visitando, para você continuar ouvindo essa palavra que eu vou falar ainda sobre manifestar o reino através da sua vida e guerrear defendendo o reino de Deus na sua vida. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra e porque o Senhor nos chama a sermos homens e mulheres que caminham por fé. Senhor, os hipócritas, eles rodavam o mundo para fazer um discípulo e faziam ele pior do que eles. Nós fazemos tão pouco para fazermos discípulos. Talvez sejamos piores do que eles, porque eles pelo menos faziam. Deus, em nome de Jesus, desperta-nos como igreja, desperta-nos como servos do Senhor, desperta-nos como quem precisa crer que o Senhor separou para nós uma vida de excelência, uma vida de santidade, uma vida de honra, uma vida de moralidade, mas também uma vida de serviço. Nós, assim como um corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Nós precisamos crer que fomos um dia dos reis do Senhor, mas nós precisamos agir como reis, um rei de verdade. Ele vai para a fronte de batalha, ele arrisca a sua própria vida, ele cuida da identidade do reino, ele cuida dos limites físicos e expansão do seu reino. Ele é o verdadeiro agente de uma visão maior do que ele. Nós não devemos ser reizinhos totalitários como aquele que disse, eu sou o reino. Não, não, não. Nós somos representantes do teu reino. Nós devemos agir de acordo com o teu reino. E cada um de nós que está aqui hoje pode viver como José viveu lá no Egito. Ele tinha acesso a todas as riquezas do rei. E nós sabemos que isso é uma figura da igreja. Nós podemos ter acesso a todas as câmaras, todos os regaços, todas as alegrias e também as dores do nosso rei, que é o Senhor Jesus. Nós estamos dando a postura, Senhor. Faz isso conosco em nome de Jesus. O Senhor nos disse claramente que o Senhor conquistou um reino para nós. O Senhor nos elegeu para esse reino. O Senhor entregou um preço de sangue preciosíssimo para que nós pudéssemos crer e viver de acordo com o que o Senhor tem nos ensinado. Não sabe a partir de hoje orar assim, Senhor, venha o teu reino, faça a tua vontade, aqui comigo, como o Senhor faz aí no céu, faz comigo, derrama sobre mim essa excelência, essa ordem, esse governo, esse poder, essa glória, essa graça, porque se nós recebermos o reino, as pessoas olharão para nós e dirão, você é diferente. Eu quero isso que você tem. O que é que você tem? Nos tira da mesmice, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, crendo como tua palavra nos ensinou essa noite, que o Senhor vai nos fazer reinar em vida, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Bem, queridos, fique sentadinho só um minuto para dar alguns avisos.